onde possas recolher as mais nobres inspirações da vida superior. Simplifica os próprios hábitos, a fim de liquidar as inquietações. Sem deixar as atividades que te competem, ama o lugar que a Divina Providência te concedeu para servir, sem ambicionar o degrau dos outros. Recorda, toda criatura neste mundo tem um recado a dizer. Aprende a ouvir mais, para que as tuas palavras alcancem os ouvidos alheios. Abençoa o trabalho em que te encontras, por mais apagado seja ele. Aquilo que fazes é a notícia de tua presença. Cada pessoa com a qual entres em contato é uma página do livro que estás escrevendo com a própria vida. Não desejes regalias que te colocariam acima dos outros. E se regalias te buscarem sem que as solicites, recebe-as com discrição, espalhando os benefícios que decorram delas em apoio dos que te cercam. Age sem apego. Colabora quanto possível no bem dos semelhantes sem exigir remunerações. Não reclames nos outros qualidades que ainda não possuis. Concede aos companheiros o direito de não te estimares tanto quanto ainda não experimenta por eles o mesmo grau de afinidade e ternura. Não ouvides o treinamento de coragem e de bom ânimo dos quais necessitarás nos momentos difíceis da vida. Auxilia com as disponibilidades ao teu alcance em favor de todos os infelizes, reconhecendo que um dia é possível estejamos nós estagiando na mesma senda em que hoje transitam. Ampara a natureza, sem retirar dela mais do que o necessário à tua própria subsistência. Porque perante a eterna sabedoria, todos estamos interligados. As pedras e as flores, os animais e os homens, os anjos e os astros, numa cadeia de amor infinito. Em toda e qualquer circunstância, conserva a consciência tranquila, porquanto, desse modo, a paz, expressando o alicerce da felicidade, é uma luz que estará sempre dentro de ti. Colabora, quanto possível, no bem dos semelhantes, sem exigir remunerações. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, é que eu posso enfim dizer boa noite, meu amigo Francisco Mourão. Boa noite, Wilson, Sérgio, Guilherme, e especialmente todos os que estão nos ouvindo agora e estarão nos ouvindo nas repetições desse programa. Que Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos agradecer, né, por estarmos aqui mais uma vez, dispostos e interessados a refletir juntos sobre essa doutrina tão importante, bendita, que nos consola e que nos orienta. Olha, Wilson, eu nem sei como começar a comentar esse texto. Eu ia até fazer uma proposta aqui ao vivo. Se a gente não poderia ficar uns 2 ou 3 programas só lendo, só falando de uma frase aqui. Vamos selecionar 3 frases de Emmanuel aqui. Essas 3 frases já dão 1h30 para a gente comentar. Porque o texto é absolutamente riquíssimo, né? E que, claro, em função de todo o conhecimento de Emmanuel a respeito dessa doutrina, ele consegue condensar de uma maneira tão concentrada tantos conhecimentos, tantos conselhos, tantas diretrizes, enfim, com tanta bondade, com tanta clareza, verdadeiros roteiros muito úteis para o nosso dia a dia. Eu estava aqui tentando assinalar alguma coisa, mas cada frase aqui, sem dúvida, tem a ver com uma série de princípios da doutrina muito claros, que sempre convergem, né, para o amor infinito que devemos prestar ao nosso Pai Criador e, logicamente, estender a toda essa criação, em especial ao nosso próximo, né? Sei lá, eu vou começar a comentar algumas coisas, o meu amigo Sérgio vai completando, vai comentando. Um dos primeiros pontos que vem na minha mente aqui é... Esse texto fala muito sobre o papel que nós temos, Wilson, enquanto encarnados, né? A nossa vida no planeta Terra não é uma vida de tranquilidade, não é uma vida de férias, não é uma vida de prazeres absolutos, não é uma vida de total felicidade. E não é porque Deus não nos ama, pelo contrário. Deus nos coloca diante dos desafios da vida, das dificuldades, para que nós possamos, aí sim, chegar à felicidade, vencendo os desafios, adquirindo conhecimento intelectual, qualidade moral, para daí sim estarmos em total sintonia com as suas leis, né? Eu estava até lendo os outros itens do nosso programa, que estão muito bem alinhados com esse texto, mas em tese, né, e na prática, nós estamos num mundo de provas, de expiações, numa escola em que precisamos aprender. Então é natural que nós não tenhamos um conforto absoluto. Se eu pudesse sintetizar, né, toda essa questão, não vamos ter um conforto absoluto. Mas Emmanuel nos dá um caminho para que essa paz relativa, essa felicidade relativa, seja atingida da melhor maneira possível. Primeiro com fé, na crença de que realmente somos filhos de Deus e de que se rezamos, né, oramos, muitas vezes pedindo ao Pai que seja feita a vontade dele, de fato precisamos aceitar a vontade do Pai. A doutrina espírita nos convida a refletir sobre muitas das possíveis interpretações que temos de muitas das dificuldades que nós vivenciamos. Podemos aqui nos desdobrar em muitas delas e tentar, de alguma maneira, explicar o porquê, né, de tanta tribulação, tanta dificuldade. Mas o que é mais importante é entender que, no meio de todas essas questões, nós podemos sim termos uma paz relativa, um equilíbrio. E é justamente ao buscar esse equilíbrio e essa paz é que nós estamos nos capacitando para realmente atingir novos patamares de desenvolvimento, de envergadura moral e de felicidade. A Terra não é a nossa morada definitiva. A nossa pátria realmente verdadeira é o plano espiritual. Então estamos aqui de maneira temporária, procurando aprender, procurando de alguma maneira melhorar a nós mesmos, e através de muitas leis naturais que a doutrina espírita deixa bem claro, é que nós vamos atingindo esses objetivos. Emmanuel fala, por exemplo, vou dar uma frase só aqui, ó: sem deixar as atividades que te competem, ama o lugar que a divina providência te concedeu para servir, sem ambicionar o degrau dos outros. Então, a doutrina espírita deixa claro que, por justiça divina, nós estamos no lugar certo, no momento certo, para poder adquirir as qualidades que nós mais necessitamos. É isso que Emmanuel nos convida a refletir, para que nós tenhamos consolação e paz, paz interior. Não é aquela paz exterior, não. Isso vai continuar agitado, a nossa vida continua agitada. Na medida em que a gente conhece o Espiritismo, as tribulações não vão embora, mas na medida em que nós mudamos a nossa postura em relação às questões externas, aí sim podemos ter uma paz interior para poder compreender, aceitar e trabalhar da melhor maneira possível. Talvez o segredo dessa vida terrena é realmente tentar diferenciar o que realmente está no nosso alcance, naquilo que realmente nós podemos fazer a diferença, naquilo que está realmente na nossa dependência para que algo seja mudado, e aquilo que não está. Muitas vezes nós nos desequilibramos, muitas vezes nós criamos uma agitação interna, ficamos em guerra interna conosco, porque achamos que talvez, por mais que nos esforcemos, nós deveríamos colher aquilo que nós estamos semeando. E é isso que a doutrina espírita procura nos mostrar, que de fato temos que semear, mas não aguardar a colheita. Porque, na verdade, toda obra, né, Wilson, Sérgio, Guilherme, todos que nos ouvem, a obra não é nossa. A obra é do Pai, é de Deus. Nós estamos aqui trabalhando. Da maneira que Jesus tanto disse em outros momentos, em parábolas como, por exemplo, da vinha, em que somos chamados a trabalhar, em nenhum momento a gente deixou claro que a vinha é nossa. Então, eu acho que eram os comentários iniciais que eu gostaria de fazer, e eu gostaria de registrar, né, esse lamento de nós não podermos ficar o resto do programa falando sobre esses temas dessa lição riquíssima de hoje. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Francisco, Guilherme, na técnica nos ajudando aqui, e todos aqueles que nos ouvem. Assim como o Francisco disse, realmente é um texto muito bonito. E eu fiz algumas anotações da nossa vida cotidiana, de coisas que nos tiram a paz. E começo com uma frase de Kardec, para que nós não façamos acordos indissolúveis. E constantemente fazemos acordos que nos tiram a paz, porque nos tiram a liberdade de ser, sentir e agir como bem queremos. A primeira que me vem à tona é a questão da corrupção, o comportamento da corrupção, que a pessoa cede a determinados apelos da matéria e acaba buscando levar vantagem em cima de outras pessoas. Muitas vezes eu ouço frases do tipo, todo mundo faz, se eu não fizer vou ser trouxa, e situações como essa, onde a gente dá uma dobrada nos nossos valores pessoais e a gente acaba sofrendo essa perda da paz, porque não podemos mais ser honestos conosco mesmo no nosso querer. A rigidez que faz com que de vez em quando a gente exija a perfeição da gente e das outras pessoas, num mundo de provas e expiações, onde não existe ninguém perfeito. A dependência que faz com que nós coloquemos o nosso sossego no agir de outras pessoas. Se tal pessoa não agir dessa forma, não for meu, não for minha, não ficar comigo, não vou ser feliz. Nós colocamos a nossa felicidade, muitas vezes, nos braços de outras pessoas, criando uma dependência. Eu costumo dizer, o ato de evoluir é um ato muito solitário, é um ato pessoal e intransferível. Temos que cuidar do nosso próprio processo de evolução. A busca, não tem um texto maravilhoso do Chico, supérfluo e necessário. A busca por coisas que eventualmente não nos são necessárias. Muitas vezes buscamos em excesso acumular coisas que nós não vamos poder carregar. Caixão não tem gaveta. Muitas vezes nos apegamos a coisas e pessoas de uma forma muito excessiva, sendo com mesquinhez, sendo com egoísmo, de querer que a pessoa, mesmo doente, eventualmente fique sobre a terra e sofrendo das mais terríveis vicissitudes, sendo que ela, de repente, já está liberada para poder retornar ao plano material, ao colo do Pai. E muitas vezes nós colocamos o nosso querer em coisas que são muito difíceis de alcançar. Existe um ditado que se a gente passa muito tempo se desiludindo, é porque nós estamos passando muito tempo se iludindo diante de determinadas coisas. Isso faz com que experimentemos a perda da paz. E para mim, perda da paz consciencial, perda da tranquilidade, da serenidade de consciência, ela advém de todos esses comportamentos descritos nesse maravilhoso texto, mas de todos tantos outros que a gente pode relembrar, e vem quando abrimos mão do nosso livre-arbítrio, depositando aí, como eu disse, o nosso querer diante de coisas que eventualmente não são tão relevantes assim. Muito, muito rico, né? Os dois comentários, sem dúvida alguma. Quando o Francisco comentava, eu me lembrei aqui de uma história que eu ouvi numa palestra do Divaldo. Ele conta que um certo rei fez uma campanha, né, para tentar para reconhecer a obra que melhor retratasse a paz. Então, esse artista ganharia um prêmio e vários artistas da região foram convidados a participar e ele recebeu muitas obras. Obras que retratavam o céu, que retratavam as estrelas, que retratavam os lagos com aquelas águas cristalinas, né, como um espelho. E entre todas essas obras, chamou a atenção deste rei um pintor, que pintou um mar encapelado, né, se quebrando violentamente junto a uma parede de rochas e com um céu escuro, com ventos. Quer dizer, num primeiro momento aquilo não demonstrava nenhuma paz, ao contrário, era amedrontador. No entanto, ele percebeu que ali no meio daqueles rochedos, em uma pequena fresta, tinha ali um ninho de pássaro, onde a mamãe pássaro alimentava o seu filhote. E foi essa obra que ele escolheu como a obra vencedora, porque apesar do ambiente ser um ambiente inapropriado, aquela mãe continuava impassível ali, realizando o que precisava ser realizado. E eu achei isso muito bonito, né? essa figura, porque nos remete à nossa realidade, que é o que ele fala aqui no primeiro parágrafo, né? Talvez o mundo aí fora não esteja tão tranquilo, mas você tem que encontrar a sua paz. E a gente vai concluir, então, que a paz ela não tem a ver com o ambiente. É claro que o ambiente contribui para a nossa paz, mas a paz é uma construção íntima, ela é uma construção de dentro da gente. Tanto que quando o sujeito tem paz, não interessa onde ele esteja, né? Ele levará a paz que ele construiu no interior dele para onde quer que seja. Agora, o oposto também é verdadeiro, né, Francisco? Quando o sujeito está perturbado, ele pode estar dentro da igreja, dentro da casa espírita, né? Ele pode estar recebendo passe, mas ele está perturbado, porque a perturbação é algo interno, ele não consegue se livrar dela. Então, muitas vezes a gente relaciona isso com um ambiente, mas não é um ambiente, é a nossa construção. E o Sérgio explorou bem isso daí quando ele fala das nossas escolhas, não é, Sérgio? Enquanto você falava, eu lembrei do filme do Mowgli. Tem aquela... Como que chama aquele urso que canta, né? Necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais, não é isso? É, exatamente. Então, mas o que para a gente é necessário hoje? Esse é o problema. Porque as pessoas julgam que aquilo que elas querem é necessário. E o querer é sempre uma busca angustiante. Porque você só quer o que você não tem. Não, é? Não faz sentido você querer algo que você já tem, né? Então, o querer, esse desejo, é um sentimento angustiante e de escassez por natureza. Só revela a escassez, só revela o que lhe falta, não o que você tem. Então, eu quero adquirir isso por quê? Porque os outros têm também, porque todo mundo tem, porque a vida hoje é assim. Agora, é difícil, eu sei, Sérgio e Francisco e o nosso amigo ouvinte que nos acompanha, mas em algum momento nós temos, eu não sei ainda como, tá? Mas em algum momento nós temos que rever essa nossa relação com a realidade, né? Com esse fluxo de coisas, de querer sempre o que não tem, de querer fazer o que não pode, de comer o que não está à disposição, porque é isso que gera a perturbação. É. Veja que quando o Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a felicidade, ele fala que felicidade é paz de espírito. Então, olha que coisa. É fé no futuro e a consciência tranquila do dever cumprido, na definição. Então, essa fé no futuro é uma confiança, né? Confiança. É uma confiança de que as coisas vão dar certo, que você será atendido nas suas necessidades verdadeiras, aquilo que é necessário você vai receber. Sérgio e Wilson, questão 922 do Livro dos Espíritos. A pergunta de Kardec. Ele não fala paz, ele fala felicidade, porque as questões 920 a 923 são sobre o tema felicidade, mas que de alguma maneira tem a ver com paz, né? Sem dúvida. Então a pergunta é assim: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí vem o que o Sérgio comentou. A resposta é a seguinte: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Se a gente conseguisse só essas três coisas, a gente alcançaria essa felicidade relativa, sem dúvida. O Wilson pegou um ponto importante, a definição de amor platônico, né, por Platão, que é a busca pela lista do desejo, a busca por aquilo que não se tem. Mas é preciso que tenhamos também a definição de amor aristotélica, né, de Aristóteles, onde ele diz: ama o que tem. E nesse texto aqui, o Emmanuel ele menciona: sem deixar as atividades que te competem, ama o lugar que a divina providência te concedeu para servir. E aí ele fecha: sem ambicionar. Ambição. E a ambição, na mentalidade colocada pelo Wilson, de maneira muito eloquente, você está constantemente deixando um buraco, deixando um vazio que você fica perseguindo. E a partir do momento que você não define para você mesmo o que é que você está perseguindo, muito provavelmente você vai encontrar o que você está perseguindo pelo caminho, mas nem vai se dar conta. Sérgio, mas é assim, eu quero que você fale agora um pouco para a gente sobre a competitividade. Porque olha como é difícil, vamos falar no jovem. Né? Temos aqui o Guilherme, quantos anos, Guilherme? 23 anos. Então, o Guilherme sente isso ainda mais na pele, porque ele tá, né, quando ele nasceu, a sociedade já tem essa característica mais ainda, né, evidente, em evidência, que é a competitividade. O jovem hoje, ele tem que se destacar, ele tem que ser melhor do que o outro. Então, aqui ele está dizendo, olha, sem ambicionar o degrau dos outros. Mas a nossa sociedade é justamente o oposto. Eu tenho que estudar não para ser melhor do que eu, né? Eu tenho que estudar, tirar notas boas para ser melhor do que o outro. Porque quando eu estiver competindo por uma vaga lá no vestibular, eu tenho que ser melhor do que o outro, não melhor do que eu mesmo, né? Então, como se portar numa sociedade tão competitiva e, ao mesmo tempo, conseguir essa paz? Guilherme, eu já tive 23 duas vezes. Já passei duas vezes pelo 23 aí. Wilson, eu acredito na seguinte questão: a construção dos valores pessoais, valores morais, pessoais, é que deve pautar esse processo. Porque relembra o conselho de Paulo da luta, da boa batalha. Então, a competição deveria ser focada em se melhorar a cada dia. Cada um faz o que compete a si. Dentro do ambiente competitivo, que faz parte do capitalismo, faz parte do nosso processo, né, de evolução, de progresso, vamos dizer assim, material e também espiritual, a gente sempre está buscando ser melhor a cada dia, mas que possamos buscar ser melhor a cada dia, não nos comparando a outras pessoas, mas nos comparando a nós mesmos. Porque aí eu faço a referência virar uma referência saudável. Eu vou ser melhor amanhã. Primeiro, eu expando a minha consciência e descubro a minha ignorância. Aí eu vou em busca do saber. E a partir do momento que eu expando a minha consciência, é um processo natural, que é um mecanismo natural de evolução, mas que eu consiga fazer essa comparação sempre comigo mesmo. Porque quando eu comparo com o outro vai me mostrar só o que ele quer, o que ele consegue externar. E eu conheço de mim, eu conheço tudo. E eu digo, quando eu falo isso, eu sempre repito: é um saco conviver comigo o tempo inteiro e captar os meus pensamentos e captar os meus sentimentos, as emoções que eu experimento. Ah, bem pior sou eu que tenho que conviver comigo. acompanhar as minhas reações que são muito aquém daquelas que eu projetei para mim mesmo. Então, já é muito difícil essa comparação, que isso seja uma batalha, mas não uma batalha campal, que seja uma batalha salutar, uma batalha saudável, onde a gente defina para a gente mesmo qual o patamar que a gente quer chegar, mas não por ambição, mas sim pela mola do progresso. Eu quero evoluir, eu quero ser melhor que eu hoje. Quando eu chegar hoje, sou melhor que ontem. E é um amanhã. O amanhã, quando chegar, vai ser hoje. A luta é sempre hoje em relação ao ontem. Francisco, o que determina o sucesso, então? Porque, assim, o jovem hoje vive essa dicotomia, sucesso-fracasso, né? Eu preciso alcançar tal coisa para ser considerado uma pessoa de sucesso, senão eu sou um fracassado, né? Não vou ter os melhores lugares nas faculdades, não vou ocupar os melhores empregos, portanto, não vou ter os gadgets mais avançados, eu não vou ter os melhores veículos, e aí eu vou ser um fracassado, né? Então, essa questão é muito complexa, né? Ainda mais hoje que a gente está sendo bombardeado, né? Com tantas notícias, tantas informações, tantas diretrizes diversas. E mais uma vez, acho que a doutrina espírita pode ajudar a gente entender o que seria sucesso e traçar um roteiro, como o Sérgio acabou de dizer, mais saudável e mais amoroso para conosco, né? Então, uma das questões que eu acho que chama muito a atenção é que a doutrina espírita fala já naturalmente que os passos que a humanidade dá são passos, assim, mais ou menos concatenados entre um avanço material / intelectual seguido de um avanço moral, né? Então, é natural que em alguns momentos a gente observe alguns saltos desse crescimento material, desse crescimento de bem-estar, desse crescimento nas ciências, nos conhecimentos, até inclusive na aquisição de mais conforto para a humanidade, porque isso também faz parte de uma lei. Nós também estamos sujeitos a essa lei e somos responsáveis por cuidar desta morada, no momento é a Terra, e por torná-la mais agradável, mais confortável, sem esquecer de preservá-la. Mas só isso não basta, né? Então, para mim, o sucesso tem a ver justamente com essa questão de compreendermos, Wilson, que somos, em primeiro lugar, filhos de Deus, que somos espíritos imortais, que fomos criados para galgarmos todos os degraus do desenvolvimento até atingir a perfeição. E é nesse sentido que devemos pautar nossos objetivos, como o Sérgio tão bem colocou. Antes de mais nada, somos espíritos. No momento em que compreendemos isso, em que a morada não é definitiva, em que todos os recursos materiais que são colocados à nossa disposição são, na verdade, alavancas para que possamos galgar saltos no desenvolvimento moral, aí sim poderemos traçar um plano de equilíbrio em que devemos sim continuar a ter nossas metas materiais, porque estamos aqui no mundo material, precisamos sobreviver, mas com essa consciência ampliada, Wilson, de que somos espíritos imortais, de que vamos levar daqui tudo menos aquilo que o ladrão rouba, que a traça come e que o tempo consome. Então, é natural que o jovem, né, talvez tendo ainda essa dimensão não bem aquilatada de finitude material, ele tenha mais energia, mais disposição, mais ambição. Aliás, a ambição não tem nada de problema. Está bem colocado no Livro dos Espíritos que a ambição está colocada no ser humano como uma mola propulsora que realmente deve existir, mas quando bem direcionada. Então, ele deve sim ter essa necessidade de progredir, porque faz parte dessa tarefa que ele tem. Não é apático, né? Mas ele tem que ter essa noção de que ele é ser humano. Ele é um espírito encarnado antes de ser quem qualquer ser que ele seja. Após o desencarne, aquela personalidade dele desaparece, mas o espírito não. E o espírito carrega todas aquelas qualidades que ele acumulou no decorrer da sua vida com o auxílio dos bens materiais. Então, os bens materiais são o meio, não é o fim, né? Tem que ser a atividade meio para que a gente possa atingir aquele nosso verdadeiro objetivo e sermos bem-sucedidos. É muito interessante essa conversa. Eu acredito muito no poder das palavras. E principalmente agora que nós estamos falando para a juventude. Na pergunta do Wilson para o Francisco, uma palavra-chave. O que eu faço, né, jovem, eventualmente, para ser o melhor? Olha a referência para ter o melhor carro. Se eu quero ter o melhor carro, é uma equação impossível de ser resolvida, porque a cada momento está sendo lançado um carro novo. E se eu coloquei para mim mesmo que eu quero o melhor, é um parâmetro de referência que ele se movimenta no espaço-tempo. Quase que inalcançável. Inalcançável. É a cenoura que está amarrada. O paradigma da esteira, né? Quando você corre, corre, não chega a lugar nenhum. Não vai chegar. Então, talvez o conselho para nós que já experimentamos tanto a vida, essas frustrações que a vida nos traz, é buscar pela referência correta. Define para você o que você está buscando. Você quer um bom carro? Define o que é um bom carro. E aí a gente começa a entrar no campo do supérfluo e do necessário que o Francisco mencionou. Assim, ó, eu quero locomoção, eu quero não ficar parado na estrada, eu quero ter conforto, mas no nível de conforto em que eu consiga chegar no final da estrada com a minha costa inteira, né, sem sair quebrado, que eu não tenha que empurrar, ou aqueles fuscas que quando a gente subia a serra tinha que levar um litro e meio de água. Um alicate, um clipe. Um alicate, clipes e água para poder molhar no pano bobina, e colocar, né, na bobina. Para esfriar, ele pra subir esfriar. Jovem não viveu essa emoção, a gente viveu toda essa emoção. E eu acho que tudo, o problema todo está na referência. Outra vez eu estava fazendo, o nosso querido amigo Jefferson, né? Eu estava fazendo uma palestra na União e explicando aos homens como responder aquela clássica pergunta da mulher, que é uma pergunta impossível de ser respondida, porque a mulher, quando faz essa pergunta, ela quer brigar, né? Bem, tô gorda, aquela pergunta, né? E o Jefferson me vira e fala: depende da referência, como um bom engenheiro. E ele tem a completa razão. Você quer que eu te compare com o quê para eu poder te responder a pergunta? E aí eu posso... Aí você transfere a responsabilidade do ponto de referência dela. Do ponto, né, de referência dela. Aí fica muito mais fácil a gente trabalhar com isso. Mas para o jovem é cuidado com as equações impossíveis que às vezes a gente coloca para a gente mesmo. Interessante, Sérgio. Você fala aí sobre planejamento. Eu lembrei lá no Evangelho de Tiago, tem uma passagem em que ele diz, não sei se é texto dele ou se é de Jesus, mas que ele diz que qual homem, ao iniciar a construção de uma torre, num primeiro vai avaliar quais são os recursos que ele tem para ver se ele tem condição de terminar ou não. Você fala sobre planejar realmente. E eu lembrei de uma história aqui do nosso amigo Luiz Guimarães, né? A história dele é sobre ele mesmo. Eu peço aqui licença para ele para apresentar aqui, porque ele já contou no programa também. Ele ia ser submetido a uma cirurgia muito séria, com uma certa gravidade. E alguns instantes antes dele ser dirigido ao centro cirúrgico, a enfermeira passou no quarto para medir a pressão dele. Ela mediu a pressão, olhou lá 12 por 8. Pressão de um bebê, né? E a Diane estava com ele e falou: nossa, mas você não está nervoso, nada disso? Falou: olha, eu... quando fiquei doente, eu fui no médico. Ele falou: não pode comer isso, aquilo e aquilo outro. Parei de comer. Você toma esse remédio tantas vezes por dia, né? Tomei direitinho o remédio. Você faz caminhada, fiz caminhada, comecei a caminhar, né? Agora eu estou aqui. Isto é, eu fiz tudo o que me competia fazer. Agora é com ele. Agora não é mais comigo. Então, talvez para tirar um pouco essa pressão do sucesso, né, fazendo um link aqui com o que o Francisco e o Sérgio falou, então, na verdade, o sucesso seja isso. Dar sempre o melhor de si, fazer aquilo que você pode fazer de melhor, sempre. É para estudar? Estude. Não atravesse a madrugada estudando. Estude quando você tem que estudar. Estude na escola, preste atenção nas aulas, né? Se prepare. Vai fazer a prova e receba o resultado com alegria. Agradeça o resultado, porque ele é teu merecimento. E se ele não for aquilo que você esperava, é o teu merecimento de qualquer forma. Esse exemplo que você deu é fantástico. Me lembra Eckhart Tolle, que fala muito sobre o poder do agora. E que esse exemplo que você acabou de falar do Luiz tem a ver muito com algo que ele martela muito, que é aceitar aquilo que é. Aceitar aquilo que é. E você deu um exemplo perfeito. Ó, o Luiz fez tudo que estava no alcance dele e na responsabilidade dele fazer. Ele fez. Consciência tranquila. Acabou. Se o resultado não é aquele que ele esperaria que deveria ser, pronto, aceita aquilo que é. Aceita aquilo que é, as questões, de alguma maneira, se encaminham melhor e aquele que está aceitando o que é, está em paz. Esse é o sucesso, na verdade. Né? Estou em paz, estou porque fiz o que estava ao meu alcance. Se me permitir, eu vou agregar uma outra frase. Muito do momento atual, e eu uso ela para mim, porque eu sofro desse mal. Estar aonde está. Aceita o que é, esteja aonde está. No agora, no presente. Coloca a tua cabeça no agora, no presente. Em cada atividade que você vai fazer, esteja presente, principalmente nas atividades prazerosas. Porque existe uma característica de pessoas que têm crises de pânico, por exemplo. Ansiedade. A pessoa, ela está... se ela não está em crise, ela está com medo da próxima crise. Se ela está aqui fisicamente, mas pensando no próximo desafio, ela não aproveita. Porque a felicidade não está no final, ela está no caminho. Né? Durante o caminho que é a felicidade. A felicidade é um jeito de viajar, não é uma estação na viagem da vida. E talvez essas questões mais... A companhia, né? Essas questões mais recentes, né? Dessa modernidade toda, dessa facilidade toda que nós temos hoje de nos comunicar, talvez isso não... A humanidade não soube lidar ainda muito bem com isso. Porque isso, se a gente não souber lidar com isso, isso pode gerar realmente muita ansiedade. Né? Já há algumas teorias em que está se revertendo essa capacidade do homem de ser um cara multitarefas. Né? Ele tem que estar focado naquilo que ele está fazendo. Na verdade, ele é mono. Ele é monotarefa. É monoprocessamento. Você está, às vezes, com duas telas, o computador ligado no escritório, está o celular tocando, está o WhatsApp, está todas as mídias sociais, né? Todos aqueles outros colegas de trabalho entrando, saindo, coisas que estão sendo requisitadas no nível no qual você coordena, outros da sua coordenação, na qual você está coordenando. Então, o ambiente propicia esse desequilíbrio. Não estou querendo dizer que ele seja inadequado, mas é questão da gente interpretar esse ambiente, que tem a ver com essa agitação de que, se nós não mudarmos a nossa postura, nós não teremos essa paz relativa, porque o ambiente dificilmente vai mudar. Porque, olha, se a gente começar, e aqui eu vou fazer uma brincadeira, mas se a gente pegar os sete pecados capitais, né? Vamos pegar aqui a gula. A pessoa que sofre de gula, ela está lá com um saco de batatinha na mão, ela está comendo batata e já se articulando para o próximo lote de batata que vem, ou já olhando para a próxima, já pensando na próxima. Ele está fazendo uma digestão meio que mecânica, é um ato mecânico. E o ato mecânico faz com que ele não participe do processo de colocar a batata na boca, de experimentar o sabor da batata, de sentir a digestão acontecer e só daí partir para o próximo pedaço. E conversa, Wilson, quando a gente está querendo ser melhor que o outro, enquanto o cara está falando, a gente está pensando na resposta, a gente não ouve o que o outro está falando. E o resultado disso é o quê? É aquela percepção de que, poxa, já é sexta-feira, né? Não vi a semana passada. Porque você não viu mesmo, porque você não viveu a semana. Você está vivendo a outra semana já, porque você tem os outros problemas da semana que vem. Você estava vivendo o final de semana. Aí passa o final de semana e você não viu. Aí chega, nossa, já é junho, já começou, nossa, festa junina já. Dali a pouco,

ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. É inútil tudo o que possamos fazer para afastá-los se não lhes opusermos decidida e inabalável vontade de permanecer no bem e absoluta renunciação ao mal. Contra nós mesmos, pois, é que precisamos dirigir os nossos esforços. E, se o fizermos, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porquanto o mal é que os atrai, ao passo que o bem os repele. Senhor, ampara-nos em nossa fraqueza, inspira-nos pelos nossos anjos guardiões e pelos bons espíritos a vontade de nos corrigirmos de todas as imperfeições, a fim de obstarmos aos espíritos maus o acesso à nossa alma. O mal não é obra tua, Senhor. Porquanto o manancial de todo o bem nada de mal pode gerar. Somos nós mesmos que criamos o mal, infringindo as tuas leis e fazendo mau uso da liberdade que nos outorgaste. Quando os homens a cumprirmos, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu de mundos mais adiantados que o nosso. O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Desde que temos vontade para o fazer, também podemos ter a de praticar o bem. Pelo que, ó meu Deus, pedimos a tua assistência e a dos bons espíritos a fim de resistirmos à tentação. O texto é claríssimo, né? E eu acho que um dos pontos mais importantes que a gente deve destacar aqui, que diferencia bem a interpretação da doutrina espírita, talvez com outras interpretações mais simples, vamos dizer assim, é de que é muito comum a gente acreditar que aquele mal, né, livra-nos do mal, na verdade é uma súplica que nós deveríamos fazer para que as coisas, os obstáculos ou as dificuldades não estivessem à nossa frente. E a doutrina espírita explica que esse mal, ou esse livrar do mal, tem uma explicação um pouco mais madura, tem um pouco mais de maturidade na interpretação disso. Nos livrar do mal, pedir ao nosso Pai que nos livre do mal, é justamente pedir para que a gente não se afaste das provas, e que, logicamente, a gente se encoraje cada vez mais, nos unindo, nos sintonizando aos bons espíritos, para que possamos, sim, ganhar deles inspiração, coragem, para que possamos seguir em frente, né? Livra-nos do mal é exatamente isso. Eu acho que a primeira frase sintetiza com muita precisão. Na verdade, a gente está pedindo força para resistir às sugestões dos maus espíritos, para não cumprir as provas ou para não seguir as leis divinas do amor de nosso Pai. Então, esse é o grande mal. Quando realmente nós não seguimos as leis e, ao mesmo tempo, deixamos de praticar todo o bem que poderia estar ao nosso alcance, né? Quando a gente deixa de praticar o bem, isso também é um grande mal. Porque nós estamos colocados aí, como a gente falou agora no primeiro bloco, né? Somos colocados nas melhores circunstâncias para servirmos na obra do Pai da melhor maneira. Em função do quê? Das qualidades que nós já adquirimos, dos talentos que nós já temos e dos obstáculos que estão para serem transpostos, que são compatíveis com a nossa capacidade. Às vezes a gente sonha, né, em ser um grande administrador, um grande líder e tal, quando a gente não consegue ainda servir 10 ou 15 pessoas no nosso círculo mais íntimo. Então é exatamente esse o exercício que está sendo proposto. Nós temos condições de vencer a prova em função dos desafios que são proporcionais à nossa capacidade. Simples assim. E é desse mal que nós não devemos realmente cair, né? Que não deve se livrar, tem que se livrar do mal, ou seja, tem que evitar fugir da prova. Na verdade é isso. evitar fugir da prova. Eu achei muito interessante, assim, antes de ter contato com o Espiritismo, essa parte do Pai Nosso era uma parte dita, mas de maneira projetada. A gente queria que nos livrasse o mal do outro sobre nós. Falando mais do mal que está fora de nós. Que vem para em cima de nós, né? Isso. Ao passo que a fala de Jesus era muito mais condicionada ao mal que nos habita. E quando a gente pega os conhecimentos da psicologia, onde a gente usa essa projeção no outro como um mecanismo de fuga, como um mecanismo de fugir, de não querer trabalhar em nós aquilo que nos incomoda no outro, criando aí uma ilusão que paralisa o progresso. Muitas vezes a gente ouve nas palestras do Centro Espírita: olha que coisa bonita que foi dita, minha vizinha tinha que estar aqui para ver, meu marido, minha esposa. E eu sempre repito, quem tinha que estar, está. A pessoa que está preparada para ouvir, está lá e está ouvindo. Então, o cristianismo, assim como o espiritismo, que é pautado nele, ele é para ser utilizado em nós mesmos. E quando nós nos tornamos em pessoas melhores para o mundo, nós fazemos com que o ambiente que nos cerca fique também melhor, porque nós estamos contribuindo para a melhora do nosso ambiente, indo e relembrando sempre, e é importante como foi explicitado nesse texto, o mal não é obra de Deus. O mal é obra de espíritos imperfeitos, que habitam o planeta imperfeito e ainda tem uma tendência maior ao mal do que ao bem. Então é importante quando a gente não coloca o mal equiparado com o bem, porque isso seria anular a grandiosidade de Deus. É importante a gente relembrar. Muitas vezes utilizamos essa frase num contexto completamente equivocado. Eu quero propor aqui algumas reflexões a respeito de uma citação aqui. Kardec fala: ao passo que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Eu achei interessante, renunciam a toda tentativa. Então, os maus espíritos, eles não tentam contra os seres perfeitos. E aqui a gente vai se lembrar daquela passagem, né, relatada nos evangelhos, em que Jesus teria permanecido 40 dias no deserto e lá teria experimentado tentações. Não faz muito sentido, né, o entendimento de que haveria espíritos maus tentando um espírito que é só Jesus, o espírito puro, né? Wilson, eu faço sempre muita crítica a alguns trechos que tentam humanizar Jesus, mas deixá-lo imperfeito. Um espírito puro que desce à terra jamais iria ter um comportamento desse, jamais iria ter comportamentos imperfeitos. E os espíritos inferiores, a gente está cansado de ver os exemplos onde eles são extremamente respeitados, exatamente porque os espíritos inferiores sabem a altivez desses espíritos. Então, nem a tentativa acontece porque em função. Não conseguem nem se conectar, né, sobre o ponto de vista de sintonia, não é? Exato, exato. Eles podem baixar, os perfeitos podem baixar o seu padrão, mas os imperfeitos não podem subir. Dependendo do delta, né, dessa diferença, é possível que os espíritos mais avançados passem até imperceptíveis, né, na presença desses espíritos mais atrasados, né? Então, não tem como mesmo. É uma questão física, né? Física. Novamente, lá no Evangelho, lá em Tiago, né, nós encontramos uma citação: cada um é tentado segundo sua própria concupiscência, isto é, de acordo com a sua inclinação, que é o que Kardec vem falar aqui no final. Só parece irresistível ao que nele se comprazem. Então, quando a pessoa ainda tem algum né, algum apego a algo negativo, ela aí ela, isso ela é uma abertura para a ação dos espíritos maus. Ela sintoniza. Mas caso contrário, jamais. Né? Então Jesus não foi tentado, porque nenhum espírito teria condição de se aproximar dele com esse objetivo. E lá no finalzinho nós temos também, no último parágrafo, o mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal. Isto é, fatal no sentido de fatalidade, inevitável. Isto é, pode ser evitado. Isto é, ninguém, por fatalidade, vai experimentar o mal. Isto é, nós só experimentamos o mal realmente por inclinação, é isso? É, por isso e inclusive como um reflexo das nossas escolhas, né? Em vidas anteriores ou nessa própria vida, né? Então, a gente vai ver, estava fazendo uma... adiantando aqui o terceiro bloco, né? Na verdade, essa questão de felicidade, de conforto, de alegria, de paz, é inversamente proporcional às nossas imperfeições. Porque cada imperfeição gera um sofrimento. Não é? Então, se estamos experimentando esse mal externo, tem a ver com uma lei de retorno absolutamente normal, de que não vem a nós para nos punir, mas para nos alertar, para nos exercitar, para fazer com que nós reflitamos sobre as nossas ações e possamos seguir adiante num processo natural de correção e cumprimento de uma lei. De uma lei, logicamente, de amor. Então, realmente, aquilo que você falou, ninguém recebe esse mal por uma fatalidade. E como o Sérgio tão bem colocou, o mal não é uma fabricação divina. Não, pelo contrário. É justamente a ausência dessa lei divina que acaba refletindo nessa presença desconfortável de tantas ações e desequilíbrio que a gente pode caracterizar como sendo mal. Isso é interessante. Sérgio, eu vou aproveitar. O nosso tempo está passando, mas é assim, o assunto é interessante e tem até relação com o assunto do próximo bloco tem, também. Tem, muito. Então a gente vai seguindo aqui. Bom, quero aproveitar também para corrigir lá, corrigir a referência que eu fiz lá. É Bronnie Ware, tá? O nome da enfermeira. Ela não é americana também, eu errei o nome, errei a nacionalidade. Ela é australiana e o livro dela se chama Os Cinco Maiores Arrependimentos dos Que Estão Morrendo, né? Numa tradução livre. E o título no Brasil é Antes de Partir, para quem está interessado. Então, é um livro muito interessante. Bom, nós vamos agradecer os patrocinadores agora. A União Rádio Web, que é um projeto da USE, União das Sociedades Espíritas aqui de Piracicaba, é mantida com a colaboração de amigos que, unindo esforços, tornam possível que estejamos aqui, que possamos trabalhar e que essa mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos possa alcançar os corações que dela necessitam. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita, edição de domingo, que vai ao ar todos os domingos às 9h30 da manhã, ao vivo. Se você ainda não colabora, participe também, ajude a manter a União Rádio Web no ar. Você pode anunciar seu negócio, colocar um banner no site da USE, no site da União Rádio Web, no aplicativo, né? Ou, se preferir, fazer um depósito na conta poupança 71 850-4/500. Eu vou repetir. 71 850-4/500. A agência é 5189 e o banco é Banco Itaú. E você pode acompanhar, né, cada centavo que é aplicado, né, todas as contas que são pagas, tudo que recebemos, diretamente pelo aplicativo. Você acesse ali o link Prestação de Contas ou no site da União Rádio Web, unionradioweb.com.br/prestação de contas. E ali você vai acompanhar todos os pagamentos que são feitos. Como eu falei, a gente vai continuar nesse assunto. Quando a gente fala que o mal, então, não constitui fatalidade, muitos ouvintes podem até ficar em dúvida. Fala, poxa vida, mas nós não aprendemos no Espiritismo que a dor é uma ferramenta e que muitas vezes nós nascemos, né, e somos submetidos a determinadas dores. Eu Gostaria de ressaltar que se existe algo que seja fatal, é o trabalho. O trabalho é uma fatalidade. Jesus não deixou mal entendido essa parte quando ele disse, olha, eu trabalho até hoje, meu pai trabalha até hoje, isto é, se Jesus, um espírito puro, trabalha, Deus trabalha, porque nós não trabalharíamos. Então a gente entende, Sérgio e Francisco, que a dor, o sofrimento, né, o mal em si, sejam fatores para chamar a nossa atenção para algo que precisa ser realizado. Mas, na verdade, né, o que nos faz nos realinhar com as leis de Deus, então, é o trabalho, não a dor. Não é sofrendo que nós pagamos a conta, não é? É, exatamente, exatamente. Está tudo alinhado com o que a gente falou até no começo do programa, até no primeiro bloco, né? É através do nosso trabalho, do nosso esforço, que nós desenvolvemos nossa inteligência tanto intelectual como nossos valores morais. Ao superar as dificuldades da vida, entendendo o nosso valor próprio e compreendendo o amor divino do Pai através de tantas oportunidades que recebemos durante a superação da prova. Aprendemos principalmente a ter mais gratidão, né? Principalmente gratidão, porque se de fato experimentamos algumas vicissitudes, algumas dificuldades, por outro lado, a gente tem que reconhecer quantas bênçãos nós temos na nossa vida de estarmos simplesmente aqui. E, Francisco, isso que você está falando, olha que interessante. E muitas vezes isso, essas dores, essas dificuldades, nós interpretamos como mal, mas às vezes não é mal. Não, né? Na verdade... Às vezes é bom. É até complicado a gente dizer isso, mas na verdade é um dos maiores bens que nós temos. As dificuldades, é aquilo, lógico, que parece que é mal. Podemos fechar os olhos um segundo, todos nós agora, imaginar assim, qual foi ou quais foram os momentos da minha vida até agora que eu mais cresci, que eu mais fortaleci minha fé, que eu mais acreditei em mim. Foi nos momentos de tranquilidade? Foi no momento que eu estava de férias, tal, tudo alegre, tudo feliz. Eu tenho certeza, todos nós vamos nos lembrar de momentos difíceis e que superamos. E que não tem como negar, nós somos melhores hoje do que no passado, por conta das provas que superamos. Então não tem isso. Você estava falando do trabalho, né? É uma coisa impressionante, né? Jesus trabalhava... Né, no plano espiritual e no plano material também nunca arredou o pé. Ele ia pescar junto com Pedro, ele ia fazer todas as atividades, aliás, antes de começar a sua jornada de pregação, sempre trabalhando, né, na família, quer dizer, na rotina do dia a dia, porque é na rotina do dia a dia da nossa vida, nos embates naturais que a vida nos oferece, na família, no caminho até o trabalho, no trabalho. É nessa rotina que em alguns momentos pode parecer para nós insignificante, é aí que está o maior valor da gente poder experimentar aquilo que nós já conquistamos e aquilo que ainda precisa ferir numa ferição. Dizer assim, não, peraí, ainda não estou bom nisso. É nesse processo de repetição diária que pode ser tediosa e a gente fala assim, não, é inútil isso, que nada. É aí que está o grande valor da vida. Nas coisas que para nós a gente diz pequenas, entre aspas, mas é que realmente o grande valor da vida, nesse trabalho que você falou, nessa rotina, nesse aprendizado, nesse treinamento, para que a gente possa ser hoje aquilo que a gente é. Né? Sérgio? Tem coisa, Sérgio, que a gente vê localmente, né? Limitado aqui na nossa história, no que a gente está vivendo. Muitas dores, muitas situações difíceis realmente não foram escolhas da pessoa aqui, né? Como entender isso, Sérgio? Por exemplo, aquelas doenças que a pessoa desenvolve eventualmente, né? Como entender isso? Parece certamente injusto para essa pessoa, às vezes. Limitações em todos os campos, né? No campo intelectual, no campo de mobilidade, enfim, que são sofrimentos e que pode ser encarado como mal para essa pessoa, não pode? Sim, sim. Sim, até pela nossa visão imediatista. E eu acredito que aquele que não pensa como reencarnacionista tem todo o direito de pensar dessa forma, porque se há uma vida só, você foi bem realmente mal na loteria e pegou essa doença para você. Só que se eu pensar disso, eu tenho que anular a grandiosidade de Deus, a compaixão divina e todas as características de bondade que Jesus nos apresentou do Pai. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, na verdade eu vou, né? É uma das primeiras decepções que a gente tem quando tem contato com o Espiritismo, é que não existe esse negócio de ócio eterno, né? A gente fica batalhando para poder tocar harpa no paraíso, e aí vem o Espiritismo e mostra para nós que tudo que a gente ganha, quanto mais superior a gente fica, mais trabalho, não trabalho mais nobre. Não tem nem previdência. Nem previdência social nós vamos encontrar lá. Não tem. O principal, Wilson, a questão é coisas irrelevantes dentro do Espiritismo para a gente se pautar, a reencarnação permitindo o quê? Que já vivemos outras vezes e que durante essas existências que tivemos anteriores podemos ter utilizado de maneira errada o nosso livre-arbítrio. O mecanismo de causa e efeito dentro da roda da reencarnação nos mostrando que todas as nossas atitudes trazem consequências. E a gente vai para aqueles usos extremos. A pessoa nasce com dores, por exemplo, respiratórias, tem problemas respiratórios. O Espiritismo explica que pode ter se utilizado mal de cigarro, se utilizado mal de psicotrópicos, quaisquer que sejam, que danificaram o pulmão. E esse dano chegou até o órgão astral, o órgão espiritual, e aquilo precisa ser corrigido, não há problema que se saia impune. Numa visão curta e imediatista, a gente vê dor e sofrimento. Numa visão de reencarnacionista, nós vamos ver o efeito da compaixão divina permitindo que reparemos. Ou seja, o dano eterno, que é o fogo do inferno, aí a grande notícia dada pelo Espiritismo, também não existe. Não existe o ócio no céu e nem o fogo no inferno, que nos permite conhecer o mecanismo de Deus. E aí tem um pouquinho de colaboração do acreditar nesse mecanismo. Porque ao conhecer, ao entrar em contato com o mecanismo de Deus, trabalhamos em nós mesmos o processo de aceitação, que o Francisco também falou agora há pouco. E essa questão, assim, você falou muito bem essa questão do reencarnacionismo, né? E alguns até ficam até questionando, por que a gente não lembra do que a gente fez? É mais uma bondade divina. Você imagina conviver numa próxima vida, lembrando dos seus débitos, que são débitos elevados, convivendo com quem você deve, tentando reparar isso. É uma bondade divina tão grande para que não nos constranja a fazer aquilo que temos que fazer, a reparar o que temos que reparar. É fazer por fazer, para o bem, por reparar. Quer dizer, é mais um momento fantástico, né? Um princípio incrível de Deus que evita esse constrangimento para que a gente possa reparar aquilo que fizemos de errado de uma maneira silenciosa, espontânea e com muito mais valor. O que a gente conclui? O mal é essa manifestação da nossa inferioridade e alguns efeitos que observamos no nosso corpo são simplesmente em função demonstrativos de situações que nós temos que melhorar. Então, a manifestação do mal em nós é o demonstrativo de onde a gente tem que trabalhar. E ao conhecer essa verdade, a gente passa a olhar para a dor da forma que o Francisco descreveu há pouco, como sendo uma bênção dos céus. Ou seja, Deus me deu a garantia de uma nova existência com a bênção do esquecimento, para que eu não tenha o peso da culpa nem da mágoa comigo, e isenção de consciência, serenidade na consciência ao não relembrar. E para quem às vezes usa esse argumento, Francisco, eu peço para ler livro de história. Olha, não é olha como eles eram maus, olha como nós éramos maus. Olha como antes nós nos comprazíamos da maldade e hoje a maldade nos enoja. Que para mim, nos dá asco, que para mim é a maior prova da, do nosso progresso. A maior prova do nosso progresso é olhar e ver o quanto o mal hoje nos causa nojo, nos causa asco. É, e isso que o Francisco colocou sobre o esquecimento é justamente aquilo que muitas vezes a pessoa sente, né? Ai, tudo que eu queria era poder começar de novo, num lugar onde ninguém me conhecesse, porque eu queria ser bom, né? A pessoa sabe que ela pode ser melhor do que o que ela foi, né? Ela pode não errar mais onde ela errou, ela quer a oportunidade de começar novamente. Olha que coisa maravilhosa, a nossa vida é exatamente isso. Vai lá, começa tudo de novo com uma tábula rasa, né? Apagado, quando você vai alimentar de novo pela educação, desde a primeira infância, e você começa novamente construindo amizades com aqueles que você tinha inimizade, muitas vezes, é claro que com dificuldades. Então, para a gente, né, fechar ali o entendimento do livrai-nos do mal, livra-nos do mal, então livra-nos da possibilidade, da fraqueza, da gente cair e considerar como mal aquilo que nós experimentamos, porque na verdade não é. A gente tem que pedir essa coragem para mudar, para educar os nossos sentidos. Mal é fugir da prova. Mal é fugir da prova, exatamente. É, mal seria isso. Pois é, nós selecionamos uma música. Sérgio? É, eu só ia relembrar uma frase do Evangelho, quando a gente fala sobre o mal, é sempre importante falar, não existe arrebatamento irresistível. Toda vez que nós colocarmos a nossa vontade acima de qualquer coisa, obteremos o concurso dos bons espíritos para nos facilitar o caminho. É tirar a emoção e colocar a razão em alguns momentos, né? É. A gente sempre fala isso, o próprio amor, de fato, por mais que possa parecer estranho, o amor é racional. O amor é uma escolha. É, nós escolhemos amar apesar de, né? Por exemplo, tem uma frase que diz, né, eu sou apaixonado porque... alguma coisa, porque ele é fantástico, porque ele ou ela me faz me sentir muito bem. Agora, eu amo apesar de. Isto é, você racionaliza, apesar dela não ser ou dele não ser aquilo que eu esperava, mas ainda assim eu escolho amá-lo, porque é necessário. E é importante, o Espiritismo sempre coloca a questão do equilíbrio. O progresso intelectual nos abre a consciência, nos abre o entendimento. E ao nos abrir o entendimento, vamos em busca de novos comportamentos. Isso é uma coisa muito bonita, Sérgio. E assim, um dia eu queria fazer um programa sobre isso, porque eu li esse texto de Emmanuel certa vez e eu não lembro mais a referência. Mas não sei até se foi no Consolador, porque é feita uma pergunta para ele sobre o que é mais importante, se é a evolução intelectual ou a evolução moral, né, do coração ou do intelecto. Ele fala que as duas são importantes, ele cita que faz uma analogia com asas, que são como duas asas, né? Ninguém voa com uma asa só, né? E só que ele diz que apesar das duas serem importantes, é o intelecto, é isso que você disse agora, é o intelecto que faz com que você compreenda, né? E compreendendo você escolhe amar. Por exemplo, nós amamos a Deus porque estudamos e compreendemos como Deus age. Então, compreendendo Deus, você o ama. Caso contrário, você o teme só. Sim. Não eu é amor. Aceito o amor a presença, é fruto da compreensão. Eu aceito a grandiosidade e todos os atributos que Cristo definiu que ele tem. A partir desse momento que eu aceitei, eu não questiono mais a sua existência, os seus desígnios. Você o compreende de acordo com a sua capacidade de compreender, né? Exato. E aí você o aceita em seguida. Você o aceita, você compreende. É. E aquela instrução, então, do Espírito de verdade é um círculo sem fim. Né? Amai-vos, instruí-vos para que ame ainda mais, para que se instrua ainda mais e que ame ainda mais. É um círculo que não tem fim. Selecionamos uma música bonita do grupo Roupa Nova, chamada A Paz, que é uma versão. E depois da música a gente vai então para a poesia. É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor. Para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. É deve haver um lugar dentro do seu coração onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Vinha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz pelo mar, como prece de criança, deve então começar. Outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão, dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Quanta dor e sofrimento em volta a gente ainda tem, pra manter a fé e o sonho dos que ainda vêm. A lição pro futuro vem da alma e do coração, é buscar a paz, não olhar pra trás. Se você começar, outros vão te acompanhar e cantar com harmonia e esperança. Deixe que esse canto lave o pranto do mundo pra trazer perdão e dividir o pão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra. Bem, amigos, estamos de volta depois dessa linda canção, que é uma versão da música do Michael Jackson, Heal the World. Nós selecionamos, então, sempre no finalzinho do programa, trazemos uma poesia. E dessa vez, que está sempre marcando presença aqui, o espírito Maria Dolores, com a poesia Paz e Amor, extraída da obra Seguindo Juntos, psicografada por Chico Xavier. Escuta, coração, se buscas atingir a vitória do bem, se desejas que a paz se te instale nas horas, o programa é servir, sem desprezar ninguém. Contempla a terra em derredor e reconhecerás com nitidez que sem base de ação e tolerância, nada de bom se fez. O chão que suportou enxada e golpe é sempre aquele chão onde a vida se dá e depois se retoma em lauras de verdura e tesouros de pão. A fonte que te ampara não se oculta em descanso vulgar. É aquela que não teme pedra e lodo e cede apoio ao rio à procura do mar. Observa mais longe, no anseio de progresso a que o tempo te induz, sem força ou combustível que se gastam, pereceria a terra ante a morte da luz. Se sonhas mundo novo, serve e segue. Não pares, nem te deixes combalir. O trabalho presente aproveita o passado para tornar mais alta a bênção do porvir. Não te prendas à sombra da tristeza, nem te entregues à queixa amarga e vã. Auxilia, perdoa e releva hoje, e encontrarás mais bela a vida de amanhã. Examina conosco, alma querida, seja onde seja e seja com quem for. Deus em tudo é a presença da bondade, que a tudo envolve e guarda em cascatas de amor. Bem, amigos, estamos no finalzinho do programa e trazemos aqui agora a agenda espírita para os próximos dias. Na sexta-feira, dia 24 do 5 às 20 horas, na Casa Espírita Francisco de Assis, o nosso amigo Sérgio Aguiar, né, que estará lá marcando presença, fazendo a sua palestra. No sábado, dia 25 do 5, às 14h30, na União Espírita de Piracicaba, o nosso amigo Sandro Moretti, né, trabalhador aqui da USE também. E nós ainda estamos divulgando, tá, porque vai ser só no dia 15 do 6, só que como tem que fazer inscrição antecipada, isso é importante. Dia 15 do 6 é um sábado, às 8h30 da manhã, Haroldo Dutra Dias vem para Piracicaba com seu seminário sobre o tema A Boa Nova e as Bem-Aventuranças. Vai ser no Clube Recreativo do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba. A entrada é gratuita. No entanto, a organização do evento receberá doações que serão destinadas ao Lar dos Velhinhos de Piracicaba. Então contribua. Um pacote de fraldas geriátricas tamanho G ou GG é o que eles precisam lá, o que o Lar dos Velhinhos pediu. Ou, se você preferir, uma caixa de leite longa vida. Como eu disse, as inscrições devem ser feitas antecipadas pelo site uniãoespiritadepiracicaba.com.br. Realização: União Espírita de Piracicaba, apoio USE, União das Sociedades Espíritas de Piracicaba. Estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa, ou mesmo se deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão. Olha, segundas, quartas e sextas-feiras, às 12 horas, às terças, quintas e sábados, às 4 horas da manhã e às 20 horas, e aos domingos, às 4 da manhã e às 12 horas. Acompanhe também o programa Visão Espírita ao vivo, todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã. Nosso programa está no ar desde o ano de 1999, portanto, já são 20 anos levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes: Alain Diniz Souza, Alex Bonafini, Álvaro Augusto Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Luiz Pessoa Guimarães, Maria Antônia Paduan, Sérgio Aguiar, que está conosco aqui hoje, o Francisco também. Como operador de som, nosso abraço lá para o André Sanson, que está trabalhando no programa de domingo. Hoje aqui conosco o amigo Guilherme Pereira e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, desejando a todos uma excelente semana, né? Um excelente final de semana que nós possamos aproveitar, como durante o programa nós tratamos disso, que possamos educar os nossos sentidos, né, a fim de que percebamos em cada acontecimento da vida, em cada dificuldade, uma oportunidade para que possamos nos superar e alcançarmos então o sucesso, que é para o que nós viemos aqui nessa existência, né? Para nos tornarmos melhores, para que aprendamos a amar, para que façamos brilhar a nossa luz, de forma que ela ilumine o nosso caminho e o caminho daqueles que seguem conosco. Passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo, para as considerações finais, Francisco Mourão, e peço para o Sérgio encerrar o programa com uma prece. Só desejar uma excelente noite a todos, excelente semana. E, sem dúvida, também, né, na expectativa de que Jesus possa envolver a todos nós no seu amor e na sua paz. Um beijo no coração de todos. O nosso agradecimento a todos aqueles que nos ouvem. E nesse momento a gente pede que todos se unam a nós em pensamento, mentalizando a figura de Jesus, sem constrangimento, sem abaixar a cabeça, um olhar fraterno, um olhar que nos penetra o íntimo, mas que não dá calafrio, é um olhar que nos arrebata. Que possamos fazer com todos aqueles personagens que tiveram a felicidade de caminhar com Jesus, e possamos fazer com que Jesus nasça em cada um de nós, no nosso pior momento, no nosso melhor momento, que seja, que possamos permitir o nascimento de Jesus nos nossos corações, que possamos permitir que Jesus cresça como João Batista permitiu, se diminuindo, que Jesus possa crescer em cada um de nós a cada dia, através dos nossos atos, através do nosso enfrentamento de tendências e inclinações que já não nos cabem mais. Que pela nossa compreensão de nós mesmos, almejemos o verdadeiro progresso, aquele que nos foi prometido por herança divina. Um grande e feliz boa noite a todos. Que assim seja. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.